É um jardim, um coreto, a música e a saudade, cartaz todos os domingos da Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. O maior colecionador de gravações do cantor Nelson Gonçalves procura estas gravações. O maior colecionador do Brasil de gravações autênticas e originais do cantor Nelson Gonçalves está procurando por este Brasil afora as seguintes gravações do cantor Nelson Gonçalves que faltam em seu acervo e que são: este compacto simples da RCA Victor, com as músicas Serenata para a Lua e Chegou a Vez, composições do Nelson Gonçalves, Nilo Silva e Mário Aguilando. Compacto duplo, número 1241 de 1971, da RCA Victor também, com as melodias Não Quero Mais Ser Só, Luar no Andaraí, Nossa Prece, Vou Trazer-te Outra Canção. Autores desconhecidos para o colecionador. E nós gostaríamos, se você tem estas gravações ou souber quem as tem, entre em contato com o maior colecionador de gravações autênticas do Brasil, de Nelson Gonçalves, que é o senhor Gaspar Vacari, que reside aqui em São Carlos. O telefone dele é prefixo 16-3372-0866, repetindo o telefone do senhor Gaspar Vacari, 16-3372-0866. Mas vamos com música. Nesta manhã de domingo, vamos atender agora a mais um ouvinte conosco. É ela que reside em São Carlos, Dona Silvia Melo, pela vez primeira conosco, e ela diz em sua cartinha muito simpática que suas amizades, seus familiares curtem um jardim, um coreto, a música e a saudade, e ela gostaria de ouvir com Chico Petrônio, do Roberto Faisal, Arranjo do Portinho, Aniversário de Casamento. Oswaldo Esbarro, que já foi o primeiro violino da Sinfônica de São Paulo, aqui regendo o seu conjunto mavioso, do canhoto Abismo de Rosas, que gravação linda! Para ela, Dona Silvia Melo de São Carlos, Roberto Paiva, com Gil de Moraes e seus músicos, do Oswaldo Santiago, versionista, é Meu Destino Amar. Corações neste dia feliz revivem momentos sublimes de amor. Nós dois a dançar e o mundo em flor. Estrelas no céu e no seu lindo olhar, quero brindar neste dia feliz aquela noite de sonho e esplendor no encantamento do céu a luzir a noite do nosso amor. Na noite do nos reuniu, a festa findou quando o dia surgiu. Porém, para nós, ela continuou, porque o nosso

estrelas, oh que delícia delas, é meu destino amar. Por que parar meus sonhos, por que pensar na dor? Dois corações risonhos formam um só e é tudo amor. Se há nuvens pelo ar, se a chuva cai lá fora, nada me importa agora. É meu destino amar. Por que parar meus sonhos, por que pensar na dor? Dois corações risonhos formam um só e é tudo amor. Se há nuvens pelo ar, se a chuva cai lá fora, nada me importa agora. É meu destino amar. Que bom, mas que bom mesmo, gente ouvinte, que você está conosco, ouvindo, participando e curtindo de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mande uma cartinha para nós. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566-590, São Carlos, São Paulo. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Gilberto Coelho de Oliveira, nosso gentil ouvinte, este senhor nos escreve e quer ouvir, com o bom baiano Dorival Caymmi, dele mesmo, Caymmi, em arranjo do Borba, a composição que é prefixo da novela da Record, Escrava Isaura, que tem como título Retirantes. Conjunto vocal Quatro Ases e um Coringa, conosco também, em nossa passarela imaginária. Esse conjunto canta, do musicólogo Ali Barroso, a composição Suprassumo, Aquarela do Brasil. Para ele, que reside em São Carlos, senhor Gilberto Coelho de Oliveira, conosco nesta manhã. Arranjo do Jairzinho, Jair Rodrigues, defende do Lala Lamartine Babo, Serra da Boa Esperança. É difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Meu amor, eu vou me embora, nessa terra vou morrer. O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil como que? Vida de negro é difícil como que? Thank you. de negro é difícil como que vida de negro é difícil como que eu quero morrer de noite na tocaia me matar, eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. É difícil como que vida de negro é difícil como que meu amor eu vou me embora, nessa terra vou morrer, um dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. De negro é difícil como que vida de negro é difícil como que. Que nos meus versos o Brasil samba que samba bamboleio que vai distar o Brasil do meu amor terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Do passado, vira mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, Brasil, pra mim, deixa cantar de novo o trovador, a merencória luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhar, ver essa dona caminhar pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiferente. Oh, esse coqueiro que dá fogo foi onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de serras, no coração de quem vai, no coração de quem vem,